Não me olhe desse jeito, não provoque tanto assim. Você não tem o direito de abusar de mim. Sabe que eu tenho dono, sou uma mulher fiel. Sabe que eu perco o sono de pensar em teus lábios de mel. Um sorriso em tua boca, essa luz em teu olhar, coisas que me deixam louca só de pensar. Afasta-te, eu não quero mais pensar em te querer. Afasta-te, pois eu tenho medo desse amor vencer. Afasta-te, não quero deixar meu corpo te querer. Afasta-te, faço qualquer coisa pra não te perder. Esquecer é tão difícil, eu não posso evitar. Teu olhar parece um vício que eu não sei deixar. Teu amor é uma loucura, verdadeira obsessão. Não aguento essa tortura, este amor, esta paixão. Um sorriso em tua boca, essa luz em teu olhar, coisas que me deixam louca só de pensar. Afasta-te, eu não quero mais pensar em te querer. Afasta-te, pois eu tenho medo desse amor vencer. Afasta-te, não quero deixar meu corpo te querer. Afasta-te, faço qualquer coisa pra não te perder. Afasta-te, eu não quero mais pensar em te querer. Afasta-te, pois eu tenho medo desse amor vencer. Afasta-te, não quero deixar meu corpo te querer. Afasta-te, faço qualquer coisa pra não te perder.